Como essa droga? Ah, pô, tem que ser menos purista com os sons. Fala, põe esse microfone mais perto. Assim. Oi, Thiago. Aqui ele tá meio bizarro. Às vezes ele tá meio bizarro. Não tem o que fazer. Tá. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, nosso podcast de cinema. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Marlon Krieger. Oi, boa noite. O Luciano Chossar. Oi, boa noite. E o Vitor Viana. Oi, boa noite. Esse episódio vamos comentar o filme da Pasquale Ferrand, de 2014, Bird People. É algo... Tem tradução em português desse? Eu acho que não, porque ele não chegou a ser distribuído aqui, até onde eu sei. Mas é uma mudança que a gente tem feito. A gente tem falado bastante de coisas de Hollywood, essas coisas. Um filme francês, de uma mulher, dirigido por uma mulher. Faz tempo que a gente não faz algo assim também. O Bird People, ele é sobre dois personagens principais. Peraí, deixa eu fazer uma intervenção. Intervenção. Deixa eu primeiro comer o amendoim na minha boca. É sobre a sociedade. Assim. Era isso? Não era isso. Okay. Por que a gente tá escolhendo esse filme, além das coisas que tu falou? Porque não tem nada passando na porra do cinema. Tá bem difícil. Tá bem difícil. E aí a gente... Infelizmente vai ser um podcast em que provavelmente as pessoas que vão ouvir não vão ver o filme, né? Mas não talvez a gente crie uma curiosidade pro pessoal. Eu sugiro a gente ser mais descritivo do que interpretativo nesse podcast, pra pelo menos as pessoas não ficarem boiando completamente. Sim, né? É verdade. Então, desculpa, continua. São esses dois personagens, o Josh Charles, que é um americano, tá em Paris. Gary Newman, não? Gary Newman? Josh Charles é o ator, desculpa. É. Gary Newman, ele tá em Paris só de passagem, pra fazer uma reunião rápida e depois ir pra Dubai pra fechar um negócio gigantesco. Ele é um programador, ele é uma coisa assim, soluções de internet. Executivo de alto escalão. De tecnologia. Como se fosse da Google resolvendo... Vale do Silício e tal. E sobre a Audrey, que é uma camareira no hotel em que ele fica. As histórias deles cruzam-se tangencialmente, mas o filme aborda as duas histórias meio como se fossem histórias independentes, de certa forma. Inclusive tem... Títulos. Letreiros. É, tem letreiros dividindo muito bem a história do filme. A história de cada um. O filme inicia também com uma montagem de pessoas no metrô fazendo a sua comuta diária e ouvindo o que as pessoas estão pensando, meio como dando o tom do que... quais são as preocupações das pessoas desse filme, né? A questão do Gary é... ele sai dessa reunião... e vai dormir, pro outro dia cedo ele vai pegar o avião pra Dubai. Tenta dormir e ele tem um ataque de pânico. E no meio desse ataque de pânico ele decide largar tudo. Largar o trabalho, largar a esposa, os filhos e ficar em Paris. Não ir pra Dubai e descobrir o que ele vai fazer. E o grosso da história dele é você acompanhar esse dia que ele não pegou o avião. Ele fica no quarto de hotel... ligando para as pessoas e tentando convencer elas que realmente ele não vai voltar, ele não vai... E as pessoas são os sócios da empresa dele... Justamente. O advogado dele e a mulher, esposa. Já o personagem da Audrey... Audrey. O filme muda de tom. Enquanto nessa parte do Gary, ele é realista, digamos, tem uma tensão dramática sobre ele largar a mulher, largar os negócios. O da Audrey é muito mais relaxado, porque ela não está largando nada, ela já, meio que já largou a universidade. É mais contemplativo, né? É contemplativo, e ela está trabalhando de camareira nesse hotel. Eu diria até que é uma continuação um pouco desse prelúdio em que a câmera vai acompanhando as pessoas no metrô, vai passeando. Sim. Tem um pouco esse olhar contemplativo para o mundo que não tem tanto no do Gary mesmo, né? Sim. E você logo percebe que a Audrey tem essa... vontade de contemplação, vontade de observação mesmo, de fuçar nos quartos das pessoas levemente e de estar ali observando a vida. Imaginar o que, que elas podem estar fazendo, né? Como se fosse um passarinho na janela. Justamente. E aí, o filme toma essa esquina de um realismo fantástico, pode dizer isso, que ela se transforma num pássaro no momento, num pardal. E ela começa a voar por aí e observar as pessoas. E... Mas explica a situação. Ela tá fazendo a limpeza que ela faz. Ela tá limpando o quarto, de repente apaga a luz, dá um blackout total, e ela vai pro teto do hotel, começa a andar em direção ao parapeito. É, dá uma sensação de que ela talvez vá se matar, mas sim, ela tá meio feliz, ela tá, ao mesmo tempo. Ela é tá meio ambíguo, sorrindo, assim, né? Bem ambíguo. Eu não entendi o que aconteceu. De repente, um passarinho... Não, ela olha pro chão... Tem uma câmera, visão de primeira pessoa, e a câmera vai pro chão e você sente como se você tivesse diminuído, assim, de tamanho. E aí essa câmera revela que ela agora é um passarinho. E aí você ouve também o que ela tá pensando... E ela fica pirando pra caralho. Uhum. E ela passeia por aí, interage de uma certa forma com algumas pessoas, encontra um japonês que é pintor, que começa a pintar ela e ela pousando pra É muito forçada essa parte. Cara. Pousando e pousando. Pousando e pousando. Ela quase se comunica com o japonês desenhista, né? Assim. E ela também, o que é o momento em que as narrativas meio que se tocam, ela tem curiosidade pelo Gary Newman. Ela já tinha fuçado o quarto dele anteriormente. Uhum. E aí ela, como passarinho, também dá uma olhada no quarto novamente. Assim, né? E depois nele no... E depois no aeroporto. No aeroporto, Só uma coisa que tá passando e ninguém tá falando é que ela, sei lá, todo mundo passa por isso, eu acho, assim, né? De ver alguma coisa fora do cotidiano que chama a atenção, assim. Uhum. No caso dela, ela vê um passarinho no metrô. No metrô, se não me engano, no ônibus, mas enfim. O passarinho meio que olha pra ela, assim. O Gary vê o passarinho no vídeo com a mulher. Uhum. Exatamente. E ele vê o passarinho outra vez, ela mesmo, né? Transformada em passarinho. Ele vê ela e eu acho que ali o filme, né, tenta... Sei lá, há alguma coisa, tipo, passarinhos não são só passarinhos, sim, né? Tem esse jeito de filmar os passarinhos que faz parecer que eles estão interagindo com as pessoas, né? Assim, é um passarinho, mas ele tá meio que olhando pra pessoa. É uma visão antropomórfica do passarinho. Uhum. Ele tá meio que olhando pra pessoa, como se tivesse querendo dizer alguma coisa, sei lá. E é algo bem admirável como eles conseguem fazer esses passarinhos fazerem essas coisas no filme. Eu acho que é... Mas é só passarinho? Eu vi CG, vai. Não é computação isso? Algumas partes parecem... O passarinho dela, acho que sim, mas os outros parecem... Eu gosto de CG quando ele consegue enganar dessa forma, porque é uma coisa tão simples, se é CG de fato, tão simples e tão bem inserida, sem nenhum... estardalhaço, que, tipo, funciona bem. Sim, eu acho legal porque é um efeito meio barato, assim, sabe? Uhum. Tá, mas então, peraí, a gente tá dispersando, vamos terminar a sinopse, pelo menos. Sim. Né? Enfim, ela tenta algumas vezes voltar ao normal, ela não sabe como não consegue, ela... Como voltar ao normal. Ah, e tem uma coisa que é interessante também, que daí ela começa a ter problemas da vida de passarinho, né? Sim. Ela começa a sentir fome, não como conseguir... Como que eu vou comer? Um gato vai atrás dela. Um gato dela. Começa a perseguir. Isso é engraçado pra caralho. Uma coruja. O que um gato tá fazendo no Hilton? O que um gato tá fazendo no Hilton? Tem umas pequenas sequências de aventuras de filme de passarinho, assim, sabe? Né? Ela também segue um cara que trabalha como porteiro ou recepcionista. No... Simon, que ajuda o Gary no momento de síndrome do pânico. E dele. Que ele... Uma hora ele tá comentando que ele tá morando no sofá de um amigo, que ele tem vergonha de falar pra namorada dele que ele não tem lugar. E ela segue ele e descobre que ele tá vivendo no carro, num acampamento de pessoas que vivem num carro, uma coisa muito estranha. É uma coisa muito francesa isso, né? O problema da moradia. Os sem-tetos da França têm um carro. E tem emprego. Morar, e tem um emprego. E tem carro. Uhum. E tem ternos, né? E tem ternos. E aí... Acho que o terno é do Hilton. Nisso ela é perseguida por uma coruja e acaba se... Encontra uma galerinha de pássaros. É, e... Dá uma banda com eles. É. E acaba acordando humana no corredor do hotel, é isso? Não, no terraço. No terraço do hotel onde ela... E aí fica levemente aberto o ambíguo do tipo, será que ela simplesmente sonhou? Porque ela tava com o corpo deitado ali, uh-huh, como se ela tivesse desmaiado e teve uma alucinação. É. Ou realmente ela virou um pássaro. Mas e acordou no corpo. Mas ela é encontrada pelo japonês pintor. Sim. E ela vê os desenhos que ela fez, que ele fez dela pássaro, né? Ela vê os desenhos? Vê. Ela vê, mas acho que não mostram os desenhos também, se, né? Tipo, não tem essa confirmação de, ah, ela está vendo os desenhos ali. Pra mim, meio que ficou claro. Ela que vê o prato, visto, né? Com as migalhas. O prato com as migalhas. O prato com as migalhinhas, é, mas... É, é só e, um prato de migalhas. E também, ela reconhece, né, o japonês também, né? É, eu sei, mas... Não, ela é, podia ter cruzado com o japonês em outro momento e pirou no sonho. Uhum. Assim. Sim. Não, eu acredito que alguma coisa acontece, porque tem um caminho único ali no terraço, pelo menos o que a câmera mostra é isso. E o japonês já passou pela esquina onde ela cai desacordada. Uhum. Então não tem como ela estar ali, que se ele passou, entendeu? Uhum. Mas tem também essa coisa do tipo onde ela estava, assim, né? Uhum. Que eu acho que o filme tem uma certa sutileza em não... Também dizer que ela estava voando por aí, assim. Enfim, o filme termina com ela acaba cruzando com o Gary no elevador. E rola um flerte. E rola também uma... ele não fala muito bem francês e quando abre o elevador não tem ninguém, ela fala personne, que quer dizer em francês ninguém, mas também quer dizer pessoa. E aí, isso pra mim tem conotações filosóficas na ideia do filme, que eu acho interessante imaginar. Claro, claro. Mas também que eles se cruzam, eles têm esse flirt, eles... É uma se história que vai começar, termina com eles se dando um aperto de mão, né? Assim, Então... Eu acho que tem uma conotação, tudo bem, até filosófica, mas tem também internamente no filme essa conotação, assim, de que os dois, de certa forma, estão... Não sei se é passando pelo mesmo momento, ou enxergando coisas parecidas, mas um consegue se reconhecer no outro, assim, né? Acho que isso, pra mim, ficou claro, assim, essa coisa dos dois, por exemplo, os dois terem visto passarinhos que chamaram a atenção, assim, uhum, né? É, parece que eles estão numa entressala da vida, assim. Eles não estão onde eles querem estar, mas eles também ainda não sabem pra onde querem ir. Sim, mas o filme faz questão... Mas ela não tá em crise. O Gary entra numa crise, né? E uma crise que muda a vida dele. Ela tá ainda num momento de ir levando com a barriga. Mas é porque eles têm condições materiais diferentes, assim, né? Tipo, ela é camareira, ele é um sócio de empresa, assim. Mas sim, mesmo os dois estão chegando meio que a mesma ela coisa. Ela não é uma camareira. Ela é uma estudante universitária que começou a trabalhar de camareira pra ganhar algum dinheiro. Sim. E acabou largando a universidade. Então, e tem aí isso ela, também. Inclusive, ela esconde essa história do pai e mora em outra cidade. Ela mantém uma história de fachada, assim, né? Como se ela fosse estudante de universidade. Então, eu acho que tem várias semelhanças com o Gary, assim. Que na hora do elevador ali, os dois meio que... Tipo, eles se cruzam várias outras vezes, mas aqui não tem a abertura pra aquilo acontecer. Sim. No final tem, assim, né? Eu acho. Eu acho estranho o final, porque o Gary já chega sorridente na cena, assim. Ele não sorriu o filme inteiro. Eu acho estranho porque o filme ali pro final ele fica muito cortado, daí tem vários fades. E aí tem um fade no final também, depois do aperto de mão. Uhum. E é o mesmo fade dos fades anteriores, assim, o mesmo tipo de fade. Então, não dá um ponto final pro filme direito, assim, sabe? Uhum. O filme acabou, levei um susto, assim, eu vi os créditos, o que que tá acontecendo, assim. O filme acaba meio que como um corte mesmo, assim. Né? Mas, pra mim, a parte mais interessante do filme acaba sendo com o Gary e a conversa que ele tem com a esposa, que dura muito tempo, é uma conversa muito longa, ele liga por Skype pra ela. Tempo de cena e tempo diegético também. Sim, você assim, vê o dia é resumido, mas é um resumo. É tipo um cárcere privado. Que é, basicamente, ele... Um tentando convencer o outro... É uma DR monumental. É, sim. É tenso, é angustiante. E é um hangout, é uma chamada de vídeo. Você nunca vai... Você sempre vê a esposa através da tela do computador. É. E isso deixa mais dramático, parece. Mais incômodo. Né? Mais incômodo, Tem o lance dos filhos também, né? Que não aparecem, assim, eles... Eles... É uma reiteração do filme, assim, ele aparece como um e-mail, assim, assim como ela também, muito distante, assim, né? Me toca um pouco, assim, essa conversa, assim, por Sim. ter tido conversas similares, assim, de termino de relacionamento. Não em videoconferência, justamente, por nunca ter sido em videoconferência, por nunca ter sido distanciado, assim, ter essa noção, mas perceber, assim, de que chega um ponto da conversa que realmente não faz mais sentido. É, ele né? é bem descritivo do que é uma DR longa, e... né? Assim, tipo, ficar dando voltas, uhum. Vira um joguinho de... Tu tá me acusando, eu tô te acusando. Sim, tu é vítima. Sou... Vira uma espécie de pseudo-filosofia amorosa que é irritante, assim, né? Que, é... uhum. que todo mundo odeia que... e todo mundo e já todo passou. Mundo... É, assim. É. Uhum. E o peso de coisas passadas que vai aparecendo ali, por exemplo, ele diz que eles não tem mais nada além das brigas, assim, esse tipo de coisa, né, que vai desembocando ali. E esse hotel é um hotel perto do aeroporto, e até mesmo se não fosse isso, por ser um hotel, é tipo, é um ambiente de transição pra todo mundo que tá lá tá meio que passando sempre. E pra mim parece que esses personagens estão... eu já falei, querendo passar de uma coisa pra outra, sabe? Eles só não sabem o que estão fazendo. Eu queria fazer uma pequena brincadeira. Tem uma expressão que não sei o quão comum é, mas que eu uso, algumas pessoas usam, que é o filme de apartamento. Uhum. Pra designar filmes de baixo orçamento... Geralmente histórias mais intimistas que se passam num apartamento e que tentam resolver mais num diálogo, numa relação entre personagens, um filme se passando só numa locação, no caso, o apartamento. Eu queria propor o filme de hotel ou o filme de aeroporto, não tô bem certo ainda. Eu acho que esse filme é um pouco isso. E... talvez seja a melhor maneira de explicar o que é um filme de aeroporto, um filme de hotel, seja contrastar com outro cineasta. Uhum. Que é, na minha opinião, Olivier Assayas. Por quê? O que é um filme de hotel? O que é um filme de aeroporto? É um filme que trata da experiência do cotidiano, ou a experiência pessoal, o passar dos dias, como algo relacionado com a globalização. Algo com... perdemos a referência espacial, perdemos a referência temporal, não sei direito onde é minha casa. Hoje estou em Tóquio, amanhã estou em Paris. Uhum. As relações são fugazes. Moro em hotéis, não tenho um lugar que é só meu. E creio que esse filme usa como matéria-prima isso, inicialmente. Eu senti isso não só em momentos... que você vê o hotel, mas até em momentos que você vê Paris, que você vê muito pouco, ela parece como Paris qualquer outra cidade, metrópole, assim. Ela é São Paulo, ela é... Sim. Sabe? É aquela zona entre o subúrbio e a cidade, que são highways e hotéis, e que é tudo meio igual no mundo hoje inteiro, em dia, assim, né? Tudo, Então... Até porque são as mesmas empresas, tipo, onde ele... a reunião onde ele tava, assim, prestar atenção na reunião... É aquilo que... Né? Não interessa se é Dubai, se é Paris ou se é Califórnia, vai ser tudo igual. Assim. Uhum. Então, o Assayas, na minha opinião, ele faz uma celebração da globalização. Isso fica meio evidente mais em alguns filmes, não é a carreira toda dele que é assim, mas no Demon Lover, no Irma Vep, no Boarding Gate, tem uma coisa assim de... No Clean, tem uma coisa de... gostar, ver que isso é o problema dos personagens, mas gostar um pouco de que o mundo seja assim, que a gente esteja nessa putaria de jet lag e etc. Assim. A saída dos personagens geralmente está nisso, né? Também. Exatamente. E eu vejo que a Pascale Ferrand é mais conservadora com relação a isso. Ela trata desse mesmo assunto, só que a globalização é um problema para as pessoas. É o que estraga a vida das pessoas. O Gary... É a resposta que o Gary dá pra isso, assim. A vida dele oficialmente é maravilhosa, porque ele tem um emprego com um ótimo salário, mulher, etc, etc. Família, mas viaja. Não faz... E viaja um monte, e viaja pelo mundo inteiro. é importante de certa forma, mas ele tá, o corpo dele está dizendo o contrário, né? O corpo dele está entrando em pânico. E, então, eu acho que o filme dialoga um pouco com esse assuntinho, assim, o que vocês acham disso? Faz sentido. Não, acho que sim, acho que tem... Dá pra pensar até em outros filmes, né? Que, tipo, o aeroporto virou uma... Não sei, é um espaço onde as coisas não são filmadas mais pra dizer algo, mas é tudo meio desviado, assim, né? É. Então, no filme tem uma reiteração grande de propaganda, assim, sim, de coisas do... hotéis, sei lá, marcas grandes, né? Isso volta o tempo todo, assim. É. Eu achei até que você ia falar da Sofia Coppola. É, também parece um pouco... É. Como é que... Putz, não sei o nome do filme. Summer. Do Hot Summer, né? É, e Enquanto Se Desencontra também. Enquanto Se Desencontra também é isso, sim, né? É. Tóquio é isso. Uhum. É. Mas fala aí, fala mais. O negócio do... Até do passarinho, assim, de... Parece uma resposta pra isso também, né? Tipo, um sonho de voo, né? Essa coisa de você se dissolver em ar, de você escapar da... Eu achei que você ia falar outra coisa, na verdade. Porque acho que junto com esse problema espaço-temporal da globalização, existe a visibilidade. As pessoas virarem invisíveis. A massificação da cidade. Todo mundo tem seu compromisso super importante e faz seus percursos super longos e a vida deixa de existir, né? Ao redor, tu coloca teus fones e dane-se, assim. Que é muito o começo do filme, realmente, né? E o passarinho parece ser a resposta a isso. O passarinho é o passarinho interrogador, o passarinho curioso que quer saber da vida das pessoas. Então, quando ela vira também, passarinho, ela vai atrás de saber que o Simon tá dormindo no carro... Sabe? Eu acho que o filme tenta responder dessa forma, assim. Acho que sim, mesmo. Né? Tem a ver, assim, dessa coisa de você conseguir voar e poder fazer isso de uma forma que você não conseguiria do outro jeito, né? Te dar... E ela se transforma em algo que é invisível pra gente a maior parte do tempo. Ninguém tá prestando atenção ao passarinho, mas ela é ruim nisso. Ela chama a atenção de todo mundo sendo passarinho. Sim. E é a leveza que ela vai levar depois também. Ela, de certa forma, vai ficar mudada por esse sonho, assim, né? Por essa... Que não, talvez não seja um sonho, né? Mas ela vai ter essa... vai conseguir ter essa postura depois pra falar com o Gary, por exemplo, de não precisar sumir como camareira. Ela entrava no elevador e ela escondia atrás da... do equipamento dela. E depois ela não se esconde, mas ela sorri pro Gary. Eu acho que é meio natural isso, eu não sei, eu fico em dúvida, acho que essa discussão é interessante, mas eu não sei se ela muda, entendeu? Eu não sei se o Gary muda, eu acho que o filme, o final dele é a possibilidade de mudança e tal, mas... Claro. Talvez não tenha tido um salto pra mudança acontecer, mas ela acontece, eu acho. Ela acontece, mas aí que tá, é aquilo que eu disse um pouco, que eu vejo de mágico no filme, de força no filme, é isso. Ele tenta aproximar duas pessoas ou visões de mundo, assim, que parecem compartilhar alguma coisa, assim. E é interessante no sentido de mas que naturalmente não se encontrariam. Isso. Porque é a camareira... fudida do subúrbio de Paris e o executivo do Vale do Silício. E é porque o mundo é desse jeito, porque o mundo é globalizado, porque tem essas hierarquias, essas quebras, essas fragmentações. E aí, a visão passarinho é que faz eles se encontrarem, entendeu? A visão passarinho é que dá um... Ao mesmo tempo, a chance das pessoas trocarem. O que eu acho fascinante é essa coisa das experiências diferentes... Que são a mesma, no fundo, porque são a da globalização e tal, né? Mas, tipo... pouco importa o conforto se você tá viajando de Air France ou se você tá andando no metrô de Paris, entendeu? A experiência é meio semelhante, assim, meio semelhante, né? Acho que é isso que o filme tenta dizer, assim, um pouco, né? Sim. Eu fiquei com essa impressão, mas... era isso. Existem outros dois filmes que me vieram na cabeça quando eu tava assistindo, assim... Não tenho tanta coisa para formular a partir disso, mas é mais pelo efeito do contraste mesmo. Um primeiro que foi O Mal dos Trópicos, que é um filme do Apichatpong, né? O Erasekatu. É, E... Nossa, você aprendeu. Eu treinei muito tempo pra falar o nome dele. E é um filme quase dividido em dois, da primeira parte de um relacionamento de namorados gays e tal, que fazem uma deambulação meio louca, e aí depois uma parte com animais na floresta que são mais ou menos como se fossem eles transformados, assim. É, meio que uma fábulazinha. É. E a coisa do animal, acho que tem um pouco nesse filme também, assim, essa coisa binária e a coisa do animal, de tu se transformar num animal, de tu ter a visão do animal e de fazer um binômio entre uma primeira parte mais contemplativa, errante, e aí a coisa meio fábula do animal. Assim, eu vi um pouco dessa mesma vibe do Mal dos Trópicos, uma vibe meio oriental também, talvez, assim. Sim. Senti um pouco que esse filme poderia ser feito pelo Russell Cien, assim, talvez. Não filmado da mesma maneira, mas é um argumento, assim, aeroporto de Paris e passarinhos e pessoas contemplando a realidade. É, o Russell Cien pra mim, assim. Acho que essa ideia de que o filme é sobre tal coisa, mas a gente nunca realmente chega lá. O que acontece depois do filme ou o que não tá acontecendo no filme, que é essa coisa que eu tô tentando falar a respeito, né? É. Talvez. O encontro entre as pessoas que não se encontram, se encontram só no final do filme, não importa. A relação entre eles não importa, importa o que levou até isso, talvez, né? Essas ideias. Pra mim é uma coisa bem oriental, essa... Esse tipo de contar a história, né? É porque eu acho que, na verdade, a globalização é uma coisa massificadora e tal, né? Tipo, isso é evidente, assim. Sim. Mas sempre parece que... Não é que é uma coisa oriental, é uma coisa anti-ocidental, assim. Uma coisa anti-ocidental. Tipo, Dubai é ocidente, assim. É. Fica evidente pelas imagens que tem de Dubai, assim, né? Então, ele imagina ele chegando em Dubai em primeira pessoa, então... Ele também, de certa forma, vira pássaro quando ele faz essa... Imaginar o voo que ele não pega, assim, né? Sim. O voo que ele deixou de pegar e ele olha no mapa e acompanha e a gente vê imagens desse caminho, né? Sim, ele chegar no cara que tá com a placa dele lá. E ele, tipo, ele percebe as consequências, assim, que o cara liga pra empresa dele, que liga pra ele, assim. Mas é tipo um... Aí é que tá, assim, né? O filme, ele quer representar o quê? Uma coisa super difícil, contemporânea e tal, e é complicado mesmo. Aí, o que acontece, assim, eu acho que o Gary, essa coisa dele não ter passado, que possibilita o personagem, assim, sabe? Ele é, como ator, ele é meio genericão, como personagem também. Ele começa a ganhar contornos quando ele começa a receber ligações, assim, ele por si só, ele não é, sabe, ele não é nada, ele assim. Não é nada. Ele é um quarto de hotel. Ele é um mochileiro, cara. Ele quer ser um mochileiro. Ele é um jovem, assim, ele 17 até bota anos. A camisa da universidade. Não, mas é sério isso. Aí as coisas começam a ganhar contornos, até a ligação da mulher, que aí, porra, cai um contorno grande, assim, porque desenha toda a vida em volta dele. Só que eu não sei até que ponto o filme convence nisso, sabe? A Audrey na vida dela, só por ser real, assim, por ela pegar um ônibus e andar, não sei, acho que já me pesa mais, assim. Já me pesa mais, assim. A vida dele parece falsa, né? Não sei se é isso, mas tem um incômodo, assim, entendeu? E aí tem essas coisas meio artificiais, por exemplo, ver um acidente na volta do... Eu fico pensando antes que ele tomou a decisão. E eu acho que tem muito a ver com o lance da reunião lá, que ele não tá prestando atenção em nada da reunião. Também, mas não tem importa. Ele tem uma resposta da hora lá no final que engana todo mundo. Não, é que deve ter sido uma reunião que ele tava lá por obrigação, porque ele sabia exatamente o que precisa fazer, mas os caras queriam que ele estivesse lá. Sim, mas ele fica de saco cheio ali, então, sabe? Ele não precisa nem ouvir, não precisa nem entender. Assim. Porque eles soltam, assim, ele fala umas coisas e depois solta, assim, eu vou passar o Natal em Dubai, é isso que eu espero. E ele tá mentindo pra ele mesmo, assim, não é o que ele quer. Sim. Depois ele vê o acidente, depois ele toma a decisão, assim. Não consegue dormir, né? Tem esse contraste, assim, parece que todas as viagens que ele faz, ele poderia ter feito por Skype, porque não é importante, não faz coisa. Mas a coisa importante que ele faz é feita à distância, assim, né? Sim. o corte com a vida dele. Mas talvez ele não, ele já tivesse pirado há muito tempo, se ele não tivesse as viagens de negócios e essas coisas assim. Nutre um certo ódio ou cansaço pela esposa, assim, né? Uhum. Então, eu não sei, mas, assim, é difícil representar isso. E o filme, pra mim, tropeça nisso, assim. É, a parte dele fica, é mais fraca mesmo. Fica uma coisa meio mambembe, assim. É. Tem que ter uma boa vontade. Tem. Sim. Até porque quando ele resolve largar tudo é que todos os problemas aparecem, né? Que ele tem que resolver tudo também, é... não é... Mas isso casa um pouco com laços, o mal-estar, né? Que ele tem com a vida dele, da vida ser uma coisa artificial, de ele ser um homem num quarto de hotel, entendeu? Eu gostei mais da parte dele, eu achei que era mais palpável, que me dizia mais, não precisava... É, eu acho que eu não separei o filme como vocês dois, assim. Uhum. Eu acho que aquele prefácio ali do começo, com as pessoas falando e coisas, imaginando, né? Aquilo ali me dá um tom, assim, sei lá, que eu consigo juntar os dois, não sei. O encontro no final também. Uhum. Claro que é separado, eu entendi, mas... Sim. E no começo também, logo que corta da parte dele pra dela, parece que dá uma quebra, assim. É. Parece que demora até as coisas se ligarem de novo também. Sim, né? Ali tem um prelúdio que ele fica falando um pouco dela, um pouco dele e tal. E aí até que chega um momento que tem um intertítulo que é Gary, né? Uhum. E aí é só ele. E aí você acompanha toda a peripécia dele. E aí depois vira Audrey. E aí é só ela virando pássaro, essas coisas até... Então, tem um detalhe, assim, a gente tava falando do momento que ela vira pássaro, que é uma coisa misteriosa, assim, né? Uma das coisas que eu acho que eu aproximei é que é a primeira vez que a gente vê ela puta no trabalho. Ela tem que fazer uma hora extra, assim, aí é uma suíte, as pessoas fizeram uma festa, e ela fala, merda. Parece que há alguma conexão, assim, com o cara que tá de saco cheio com o trabalho, né? É. E é quando ela sai pra dar uma volta e pira, assim. Sim. Eu não sei, mas tem um pouco disso, assim, é, pra mim é mais as aproximações, assim, que uhum. me fizeram ver o filme, né? Vi o filme mais pelas aproximações. Sim. Mas a parte do pássaro é engraçada, porque ela parece um outro filme, vocês não têm essa sensação? Sim, muda sim, completamente sim. O registro, muda... Eu achei que ia durar 5 minutos, durou 20, durou 30. 30. É, é não, até um a coisa da perseguição do gato, tudo, né? Eu fiquei com medo, sei que ela virou pássaro, eu achei esse filme vai cair das escadas, assim, E eu não tenho certeza se não caiu, cara. Talvez, mas foi melhor do que eu esperava. Foi difícil voltar, né? Sim. Foi difícil voltar, assim, pros trilhos. Porra. Eu acho que, assim... Faz sentido, no fim das contas. A Pascal Ferrand tem algum mérito nisso, assim, pra ela conseguir manejar as paradas e tal, porque não é... Tão simples. Foi corajoso da parte dela sim, também, acho. Sim. Assim, sabe? É um argumento meio... É, mas coragem... Nós temos... Eu não sei se você fala de Birdman ou não. Eu pensei nisso também. Achei, cara, todo mundo... Eu pensei especialmente porque eu a gente critiquei falou muito mal. O final. A gente falou mal, por isso que eu acho que a gente... Exatamente isso que eu pensei. É diferente nesse filme. É, sim, porque eu não, o que eu critiquei no Birdman não foi o desejo de imaginação, do fato de que ele... pode voar no final, e sim disso ser uma resposta pro que foi construído antes na narrativa, assim, ser uma narrativa sobre, sobre o que que é a angústia contemporânea, e a resposta que ele dá é um escapismo de sair voando, assim. Uhum. E pra mim faz mais sentido voar da Pascal Ferrand com que certeza. Voar do Inharito, sim, né? Sim, é um voar que ele busca construir alguma coisa. E é uma resposta também. É. Uma resposta. E é até corajoso, porque ela quase joga o filme assim, fora, né? Assim, então. Tem, sei lá, eu, na hora eu pensei, essa mulher é louca, velho. Mas ela tem... Ela tem culhões, assim, tem culhões. Sim. Eu achei legal a hora que ela fica voando no aeroporto, assim, tudo. Tem umas coisas... de Bowie. Ela fala Batman. É. E o Batman não voa, né? É. Detalhe. É. Sim. Cara. É um filme de velha. Não sabe ela, que ela acha ela que talvez o Batman voasse, né? Porque ele é um morcego. Mas é, ela fica horas voando no aeroporto e passando. Tem imagem de fora da torre de controle, essas coisas, assim. Né? Sim, toca um David Bowie ali, toca, Bowie. Tem umas coisas arriscadas. É, né? Arriscado, mas acho que fica bonito até. Assim. Sei lá. Valeu o risco, acho. Não sei se é bom, mas valeu o risco. É um filme que eu não teria visto, eu fiquei feliz de ter visto. Fazia assim. Tempo que eu não vi um filme, abre aspas, francês, fecha aspas. Uh-huh. É, até porque filme francês hoje em dia tá difícil. Qualquer filme tá difícil. Qualquer Se você souber de algum filme, mande pra nós. Sim. Últimas colocações? Pra mim é um filme oriental em que as pessoas loucas no metrô olham. Olha, será que os pássaros também são gente? É isso. É uma resposta ao mundo a partir disso. Achando que os pássaros também têm um mundo. Pronto, falei. Ah, acho que tem uma... Muito do cinema contemporâneo tem isso, assim, né? Eu lembro que a gente teve algum podcast que a gente chegou a requentar a teoria do filme de festival, uhum, em relação ao filme de não sei o quê. Uhum. E o filme de festival tem muito disso, porque os festivais dos anos 90, né? Teve essa coisa do Irã, assim, as coisas dos cineastas vindo do Oriente, sim, do Japão, Taiwan. Sim. Falar de algo pequeno. É. Né? E aí... Uma visão que pode ser infantil, mas que é deslocada das coisas. Mas aí o cinema contemporâneo meio que responde a isso, e esse filme é um exemplo, como a Sayaz é um exemplo também, né? É. De gente que... Sei lá, as comunicações são assim hoje mesmo, assim, não sei. Teu filho te manda e-mail pra pedir Diablo 3. É, isso aí. Esse filme se passa há um 2012, tempo atrás. 2012. É? Eu vi pela data dos e-mails. É. Ele foi gravado em 2012, então talvez só saiu em 2014. Porque tem um monte de coisa de propaganda, assim, no shopping, Galaxy S3, assim, que não tem como... Já eles tá não muito iam datado fazer isso, né? E ele é programador fodão e tal e usa Windows. Eu fiquei meio... Windows no PC dele? No PC dele. Mas ele não é... Ele é um gerente. Ele não é um programador. Ele é meio... Porra, mas ainda assim, cara. Ele é um administrador. Ele usa Firefox. Ele tem a manha das computarias. Ele tem um BlackBerry. Ele tem um BlackBerry. Essa é a questão. É verdade. Ele é um executivo. Já estouramos o tempo em muito. Chega de piadinhas. Zefni. Então, recados da igreja? Eu não tenho recados da igreja. Go Nets. Eu também não tenho. Eu vou falar de um jogo que vai sair ainda esse ano em novembro. 11 de novembro, ou 10 de novembro. Que chama Fallout 4. Ontem foi... É um meio gay, assim? É tiro. Não. É um tiro meio gay? Não. Far Cry meio gay. Far Cry. Não é... Não tem nada de gay no Far Cry. Assim. É, mas ele não tem nada de gay. Como assim? Qualquer coisa militar é gay? Pode ser. Homens juntos. Mas... Fallout é o que acabou o mundo. É. Que é... A base de todos os Fallouts é na década de 60, 70, mundo alternativo, assim, aconteceu um apocalipse nuclear, as pessoas se esconderam em vaults e muitos anos depois saíram pra viver o mundo nesse mundo devastado, assim. E esse jogo promete muita coisa e eu tô interessado pra saber se ele vai conseguir fazer todas as coisas que ele promete. Mas você tem que ter um videogame pra jogar ele, não, computador. Sabe? Computador também, computador bom, né, com uma placa de vídeo foda. Ou um videogame de última geração. Mas esse já é o quarto jogo? É o quarto. O primeiro e o segundo jogo são jogos bem antigos de visão isométrica, tipo Diablo 3, assim, RPG por turno, bem estratégico, assim. Tem uma história... A parte importante deles é que eles têm uma história interessante e engraçada, assim. É, eu acho legal. Se vocês não têm recados, eu pelo Momento menos perdi tempo falando adrenalina. Isso. Adrenalina. Exatamente. É melhor que o Wolfenstein. Eu lembrei de uma... É melhor. Uma parada que não é um recado, mas é que porque eu pensei nisso por causa do filme, mas enfim. Tem um filme francês do... Talvez... Detalhe pra balançadinha de cabeça que o Marlon fez quando ele falou o francês. Pois é. Mas acho que o Lucien pode me corrigir se eu falar o nome errado. Do Jean-Claude Guigui. Né? Pode ser. Que é o Les Passagers. É um filme de 99. Les Passagers. É, isso. E aí... Não é Les, é Les. São vários. Sim, mas sim. Aí fala tá. Les. Fala Les. Mas okay. Não tem... Aí enfim, ninguém fala essa. É um filme que tem certas semelhanças com esse, porque... Mas ele lida de um jeito diferente, porque é uma pessoa que projeta o pensamento das outras que estão no metrô. Né? Ela imagina o que os outros estão pensando. Mas é um filme que lida, enfim, sei lá, com uma situação semelhante, assim, e é um filme de 99, então sei lá, essa coisa de propaganda massiva não é 2015, né? Já vem de antes. Anos 90 pra cá, assim. É um filme bem forte, assim, né? Porque eles saem do trem uma hora, assim. Fora do trem tudo é diferente, porque você não tem esse espaço de contemplação e tal. Uhum. Enfim, me veio muito à mente esse filme, mas não é um recado, é uma continuação aqui. Porra, mano. Estragando o podcast. Não. Eu precisava do negocinho da igreja pra falar isso. Não, mas podia ser uma dica cultural. Você é, uma que dica não... cultural ainda é francês, hein? É. Ih, Varilux. Nada de futebol pra falar? Teu Jack é uma vergonha, gente. Meu Jack é uma vergonha. Vai ser um saco de pancadas esse ano. Pior que o Vasco. Tristeza. Vocês querem falar do Vasco? Não. Eu quase chorei essa semana, cara. Sério, eu vi o jogo do Cruzeiro, da Ponte Preta e depois do Cruzeiro. Foi bem triste. Os caras não acreditam que eu torço pro Vasco. Vasco cocô. Ô, Vitor, tu viu a foto do Nelson Rodrigues? Descreva. Eu não vou falar sobre isso. Tem uma foto do Nelson Rodrigues vestindo uma camisa do Flamengo. Procurem na internet. Com o Zico. Com o Zico do lado. Ô, louco. E o Nelson Rodrigues está dopado. É isso. Tá com Alzheimer. Tá bem gaga. Talvez ele já estivesse morto. E algum flamenguista de mau gosto tirou ele do caixão pra tirar aquela foto. Podemos terminar. Ok, mas antes de terminar, só avisar que tá a gente já comentou, tá difícil passar algo interessante no cinema. A gente tá cogitando, talvez, pro próximo programa fazer Whiplash ou Casa Grande. Casa Grande. Walter Casa Grande. Biografia do jogador Walter Casagrande. Os Campos, as Drogas. Então. Eu não deixei avisado com muita antecedência que a gente ia fazer sobre o Bird People, então muita gente não deve ter assistido. Ah, sim, porque as pessoas saem correndo pra assistir. Deveriam. As dicas do Thiago, do Marlon, do Luciano e do Vitor. Mas talvez o Whiplash seja mais acessível também, e o Casa Grande ainda tá passando em alguns lugares, não sei. Mas teve uma polêmica, talvez alguma pessoa, assim, algumas pessoas podem ter assistido. Tem um fator social. Tem um hype. Então fiquem atentos a isso. Os estudantes gostam. Tem um hype Macunaíma. Então essa foi mais uma A Conversação. Essa câmera lenta dos papéis. É, tem algumas. Eu pensei em você. Quando eu vi a câmera lenta, assim. Quando você é muito Jesse, sabe? Por que isso? Por que a gente fazendo isso, cara? Por quê? Tem do passarinho também, né? Câmera lenta do passarinho. Ah, a câmera lenta do Luciano. Putz. Do Luciano. Porra, a do passarinho é mais legal. E você é uma referência estética. E algumas vezes o passarinho parecia stop motion, não sei porque é a forma como ele se mexe. Na hora que ele tava desenhando, na hora que o cara tá desenhando, o frame chega bem umas paradas. Eles têm de propósito, como se o desenhista estivesse captando. Mas slow motion é de propósito, gente. É, mas alguém eu fez. Acho que é uma forma de ganhar edital. Mas no Japão eu não sei se eles estão ganhando editais assim. Eu só quero deixar registrado que ele pode ser chinês e a gente é ignorante. É, a gente tá sendo. Mas eu acho que a língua que ele fala é mais pro. Parece. Pro japonês. Você não sabe japonês, Thiago? Não. Você é um ignorante.